Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva de São Paulo, antro do C4. Cheio de peça e eu não tô falando de teatro. Povo cheio de pressa pra pôr rango no prato. Correndo entre cobras, piranhas e ratos, isso é fato. E eu conheço toda a fauna. Quando a chapa esquenta, essa porra vira sauna. Nego soa frio e te pede muita calma. Um vacilo viu e já sobe em sua alma. Entre armas e rosas, eu tô sempre calmo. Salmo 27, tô longe dos 7 palmos. Ninguém quer morrer, mas tem alguém no alvo. Pode ser você, porque ninguém tá a salvo. Oh! Todo mundo tem revólver agora. Vagabundo tem problema, resolve lá fora. Lei da selva, quem é forte devora. O fraco é devorado, outra mãe que sofre e chora. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva de concreto. Aqui moleque analfabeto cresce no caos completo. Aqui as casas populares são projetos engavetados na mesa de arquitetos. O povo sem teto, sem trampo. E o crime tá perto, tem banco. Cheio de dinheiro, mas cuidado enquanto você fala. Telefone tem grampo, tá ligado? Então usa o direto. Seja super discreto, usa dialeto. Se não tem papo reto, ouve a bala e fica quieto. Bom. Falador esmagado que nem inseto. Metal pesado tipo magneto. E nem o filho da puta vai mudar o meu trajeto. No meio do deserto eu sei que já tá perto. Daqui a algum tempo a gente vê quem tava certo. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Quem tá no comando da capital, você já sabe. Te garanto que não é o Kassab. Tipo o Iraque, chacina, massacre. Por causa da cocaína e do crack. Eu falei em 2003. O Talibã daqui é pior que o de lá. Déjà vu, mesmo filme outra vez. Nego te sobe por dinheiro sem rezar por Alá. Na terra da garoa, onde bala voa perdida pela favela. Onde pai joga pilha pela janela. Não sei o que é pior na tela. Desgraças do Datena ou mentiras da novela. Nas ruas você encontra drogas e putas. Viaturas baleadas por novos recrutas. Esse é o bang true, não é só na zona sul, tá todo mundo em pânico. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas. Bem-vindo à selva, SP, selva paulista. São Paulo, SP, selva capitalista. Bem-vindo à selva, SP, selva de pedras. São Paulo, SP, entre o céu e as trevas.